6220, confirma indicada. 2709-6220. Reduza para 250, acionar 6220. Reduzindo 25. Patrulha no zero, considere o solo aos 3-2, livre frequência. Patrulha 3192, estou sem contato, 285-2545. Do 4064, autorizado 2000 pés via CARI, ajuste no 09. 1011, 2000 pés via CARI, 4064. Não, é DSA 3154. 3154, torre 198, decimal 3. 23, obrigado. Na 3154, na escuta da Torre Salvador. Ei, Salvador, muito boa tarde. Na 3154, vai para o Índia, Lima Romeu 67, vai estar travado. Gente, na 3154, visual com campo? Visual. Gente, pouso autorizado, pista 28. Vento 240 graus, 08 nós. Ajuste 1011. Pousa 3154. Positivo, 3.005 metros. Maravilha, 3.005, obrigado. Na 6220, informe indicada. Reduzindo 200 nós. Tonel 6220, atualizado 2000 pés via IPIT, ajuste no 011, reduza para aproximação, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, o rumo oeste. É um Eco 190 da Azul, iniciando o sinal, IRF. Ciente, descendo para 2000 e reduzindo. Oxana 6220. 4064, está pisado no localizador. 4064, chame torre 1 no noite decimal 3. 18-34064. Torre Salvador, boa tarde, 4064 da Azul, estabilizado no ILS. Entra portão 2, 3, 1, 5, 4. 4064, chame baixar travado, final da 28, 230 graus, 10 longe. Ciente, 4064. Cheque trem livre pouso, vento 230 graus, 109. Ciente, livre pouso, 4064. Agora sim, baixou, travou, 4064. Salvador, poderia confirmar se a pista está operando a totalidade? Positivo, em toda extensão. Toda extensão, grato. para 6220, torre 18 decimal 3. 18-3, obrigado. Torre Salvador 6220. E o 4064, solo aos 42, libera Delta e chama o solo 129. Livrado na Delta 129, 4064. Tenor 6220, continua aproximação, pista 28, reporte baixado travado, vento 230 graus, 12 mais, ajuste 10 no 1, 611. Vai baixo travado, chama. Cliente, pista livre, autorizado pouso, 230 graus, 10 mais. Obrigado, autorizado pouso. Solo Salvador, 3193, Tatã, ciente da informação, chefe. Que 3193, informação Eco, Galeão 360, aguarda. Vai dar na sua escuta. Zero solo aos 45, libera a próxima esquerda e chama. Libera na Delta, ok? A segunda à sua esquerda agora, chama o solo 219. 7219. Salvador, chama 6220. 220, boa tarde. Táxi Alfa, Juliette, posição remota no 4. Sente, Juliette, remota no 4. Prossiga 3193, autorizado para o Galeão, nível 360, via a peça do Luno 4, decola da pista 28, mantém prota, atinge o nível 030, após curva à esquerda, seda gole, eval, após direto posição CRAT, frequência do controle em 119.8, transponder 5574. Autorizado Galeão no 360, decola da 28, mantém a pro até o 030, curva esquerda, saída gole e bate, pós eval, pós posição CRAT, 5574, transporte 198, é o controle, 3193, tá? Saída gole, eval, após CRAT, tá chamar para o posto de estacionamento portão 3. Gole, eval, CRAT. Afirma. 4065. Da Azul, prossiga. Poderia só confirmar a saída para Campinas? De Campinas seria Gole, Eval, após direto Sagaz. Gole, Eval, Sagaz, grato. Brasília 340, vou guardar a estante. Salve, Salvador, boa tarde, papai. Bravo Oscar e Piau, nível 200 guarda. Portão 3, autorizado, chamar o táxi. Chamarei. Tirou Quebec Serra para Morro de São Paulo, nível 040 guarda. Um minuto, cópia. O meu Bravo. favor, só confirme o Pantix contra pista que decola. Decolou no 7 ou 2-8? Sim, já decolou no 7 e vai aguardar a instante de coordenação com o Recife, ainda sem contato com o centro por enquanto. Acionamento a seu critério. Aguardando cópia. Ok, o Kilo Quebec Sierra, cópia. Autorizado o morro de São Paulo, nível 040, direto. Decola da pista no 7, curva à direita, saída gole após direto. Controle em 119 decimal 8, transponder 0123. Controle 19-8. Afirmativo POB. Certo. 1-0, uma dezena POB para acionamento, vai chamar a torre 18-6-12. Bom, volta, volta. Chame para ingresso, pistão 7. Para o táxi, o TAM 3193. Está com 133 a bordo, 3:40, alternando Guarulhos. 133 a bordo, India Alpha Golf na Golf 1830. India Alpha Golf na Golf 1830, boa. Webjet cópia. Autorizado Brasília, nível 340, via peso 17. Decola da pista 28, mantém pilota atingir nível 030. Após curva à esquerda, saída gole, transição ao fito. Controle em 119 decimal 8. Transponder 5011. Brasília no 340, Aper do Lula 7, decola da 28, mantém pro acesso. 0, uma esquerda, gole. Controle 398, pode 50, 67, 03. Afirma no portão 9, vai chamar para pushback estrelamento. Já aparece. Romeu Bravo Oscar, cópia. Pra pegar. Romeu Bravo Oscar, autorizado em Piauí, nível 200 direto. Decolagem da pista no 7, curva direita, saída gole e vá após direto. Controle em 119 decimal 8, transponder 5564. Autorizado que é 1-2-2-0-0, decolagem da 7, com curva direita, saída gole e transição e vá após DTC, transponder 5564, controle 59 decimal 8, com membro agora. Afirmativo, pátio 5 aerostar. Está livre acionamento para o táxi, chama a torre em 1830, confirme POB.